91.6, 105.8 MHz, respectivamente as frequências para Lisboa e Porto da XFM, referência em rádio para uma imensa minoria, quarto ano de existência. Entre as 16 e as 19, de segunda a sexta-feira, por aqui na X, o Grande Delta, que o som esteja convosco. Thank you. da Alta XFM, edição de quinta-feira convosco até às 19, nas antenas da XIG. Estamos, entretanto, com o novo projeto, regresso, portanto, para Andrew Eldridge. Chamam-se The Mary Thoughts, o álbum Psycho Cult. Final do Grande Delta no que diz respeito à primeira hora de hoje. Estaremos convosco até às 19, nas antenas da X, ao regresso de Andrew Eldridge, agora à frente dos Mary Thoughts, álbum Psycho Cult. Minutes to Andrew Eldritch de regresso, agora são os Mary Thoughts e o álbum Psycho Cult. O selo é SPV, origem é Alemanha. Pensamos que há uma distribuidora nacional preparada para pôr ou ter já posto o disco em mercado, se bem que as buscas mais intensas de uma série de ouvintes do Grande Delta DX tenham, aliás, se tenham revelado até agora infrutíferas. Do álbum Jesus, aliás, Genius Plus Love, foi o tema Fog Over Frisk, os Garbage, este Number One Crush. Die for you, I've been dying just to feel. talvez o primeiro título de 97 a surgir nas preferências dos ouvintes da Negra, os de Gene com Fighting Fit. Pick Saavedra, dois títulos na abertura do Grande Alto de hoje, uma gravação que, ao que tudo indica, é nova, este What Friends, e a rendição acústica para Spine. Case, it's purely in our minds. Altos FM, edição de quarta-feira. Não foi necessário mais que uma quinzena para que 97 se mostrasse rapidamente um ano bem ativo em termos de edições musicais. São a maior parte delas ainda singles, mas promessas de álbum por aqui, incluídas caso do som com que estiveram nos últimos dois temas, Like You e Obsessive. É este mesmo genérico para o novo das City Bull Said. Volcano, aliás, Volcano Girls, marca o regresso em 97 com um álbum novo de originais para as Veruca Salt. O álbum vai chamar-se Eight Arms to Hold You. Sol de regresso em 97. O álbum chama-se Eight Arms to Hold You. Por enquanto foi apenas o single Volcano Girls. Aliás, abre entretanto a agenda dos nomes novos para inscrever por lá The Dear Janes. Inscrição na agenda dos nomes novos, os Dead Janes. O álbum é o segundo na carreira do grupo, No Skin, e os temas Get Off the Cross e também o seguinte, Angry. Sparkling seven, silly and pink, but you laughed at me. dress when we danced in the mess, and it sticks in my feet. Here comes the heat. It beats and it beats and it beats and it beats and it. Dos nomes novos destes The Dear James, o álbum No Skin, foram os temas Get Off the Cross e Angry. Prometemos voltar a miúde a este álbum. O pessoal, I Know the Trick. pessoas que se lembram certamente de temas inesquecíveis como Radio Africa ou There's No Rope As Long As Time, velhos tempos dos Latin Quarter, surpreendentemente em 97 e através de um selo alemão. Regresso dos Latin Quarter e do inimitável Steve Skate. O álbum chama-se Bring Rosa Home. You think that you know me? Well, you think you know everyone. You know every trick in the book. There's nothing new under the sun. And you're such a quick learner. Yeah, it's what keeps you out in front. But there are two kinds of creatures in this world: the hunted and those in the hunt. The rest of us walk into love with our hands on our eyes, but you're the one looking around, so you won't be surprised. Oh, you're never surprised. You always see the big picture. You're on the fast track, and you're bright as a button. Yeah. And sharp as a tack. And you think that we're all see-through, that we're just perspex and glass. And you know what all our moves are. That's why you're top of the class. The rest of us walk into love with our hands on our eyes, but you're the one looking around, so you won't be surprised. The rest of us walk into love with our hands on our eyes, but you're the one looking around, so you won't be surprised. Oh, you're never surprised. Well, through your party, only, well, none of us came. But we did buy you presents, though we paid in your name. And we toasted your fortune, that you're happy and wise.